E ele, eu sempre conversava com ele e falava muito sobre esporte. Ele era um amante do esporte também, o seu Tuta. E foi ele que me alçou à equipe esportiva da Jovem Pan. Ele viu que tinha aí essa condição, essa possibilidade. E aí ele falou, você pode exercer multifunções aqui. Aí ele falou, eu quero você também nas transmissões esportivas da casa. E isso, para mim, foi uma honra ouvir isso dele. Tivemos grandes nomes aqui, ainda temos grandes nomes, e fazer parte da equipe esportiva da Jovem Pan. E ele ainda, essa generosidade do seu Tuta, ele falou para mim no dia que ele me colocou na equipe esportiva da Jovem Pan. Ele falou, você vai e a cada jogo que você fizer, você terá um cachê extra. Ou seja, um cachê além do salário que eu tinha. O seu Tuta, ele passava na redação, ele vinha com o vale, colocava no bolso das pessoas, e agora esse legado dele vai ser transformado aí pelos filhos, pelo Marcelo e pelo Tutinho. Pois é, o Daniel, as histórias são muitas, e temos aqui mais um convidado gentilmente nos atendendo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, obrigado por estar aqui nesse dia para prestar um depoimento sobre Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Boa noite, prefeito, obrigado. Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês, mesmo nesse momento tão triste de perder o seu Tuta, esse ícone da comunicação, né, que deixa muita saudade, mas que está deixando um legado enorme para todos nós, com toda a sua história. E a gente escutando aqui os depoimentos, né, não só essa história tão bonita de contribuição para o jornalismo, para a rádio, mas como pessoa, né, uma pessoa generosa, que até o apelido, né, o seu Tuta, demonstra muito dessa forma como ele sempre foi tão carinhoso e tão atencioso com todo mundo. E, como ele dizia sempre, né, ninguém faz sucesso sozinho, acho que é a frase que mais marca a todos nós. Então, desejar aqui para todos vocês e para a família aqui os meus sentimentos, mas que a gente possa ter esse legado do seu Tuta como algo muito positivo para todos nós, dentro do contexto não só de ser um grande ícone do jornalismo, do radialismo, mas de uma pessoa muito simples, muito atenciosa, que tinha um carinho enorme, principalmente com seus colaboradores, né? Então, deixar um abraço aqui para o Tutinha, para o Marcelo e para todos vocês, e os nossos profundos sentimentos. Sem dúvida. Agora, prefeito, o senhor, um empresário que se notabilizou na região sul de São Paulo, depois entrou para a vereança, duas legislaturas, e agora prefeito da capital paulista. Enfim, é sempre importante destacar o papel da Jovem Pan News em compartilhar a informação, fiscalizar o trabalho do poder público e, naturalmente, os gestores públicos também sempre antenados aos principais veículos de comunicação. E é preciso também destacar esse trabalho do seu Tuta e da Jovem Pan, né? Ah, sem dúvida nenhuma. A gente sempre acompanhou muito o jornalismo da Jovem Pan. Seu Tuta foi uma pessoa sensacional que deu essa grande contribuição com um jornalismo que cobra, mas um jornalismo também que sabia e sempre soube e continua fazendo isso de colocar os avanços, ou seja, poder criticar, trazer as matérias daquilo que é necessário noticiar, reconhecer também os avanços realizados. Falo isso não só como prefeito de São Paulo, mas também, como você disse bem aqui, como empresário, como cidadão, como ouvinte da Rádio Jovem Pan, e que a gente tem aqui, fico até um pouco chateado, né, de fazer um comentário. A gente sempre gosta de fazer aqui as nossas participações baseado no dia a dia, nas ações que a gente está fazendo, né? Falar da perda do seu Tuta é algo que deixa a gente um pouco triste e lamentar, mas eu tenho certeza que fica esse grande legado, não só para vocês, da Jovem Pan, para os familiares, mas para todos nós brasileiros, desse homem que foi exemplo, um lutador, um batalhador. Eu queria voltar a frisar, não só como um grande empresário na área do jornalismo, na área da rádio, mas também como pessoa, né? Um ícone de generosidade, de atenção, de generosidade, principalmente para as pessoas. Fico triste, mas fica esse grande legado do seu Tuta para todos nós. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, muito gentil o senhor estar aqui conosco, dando esse depoimento, num dia, claro, que nós estamos aqui prestando homenagens a Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Obrigado, prefeito, até a próxima. Pois é, luto na comunicação, falecimento de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu Tuta, e claro que a gente abre espaço para as muitas figuras que se destacaram na comunicação, inclusive na publicidade. Temos um convidado especial, Luiz Lara, publicitário muito conhecido, também está aqui com a gente nessa programação especial. Seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em nos atender, para também compartilhar um pouco da sua homenagem e algum episódio que você possa contar aqui nessa programação especial. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço a vocês, Thiago, e quero agradecer também a todos os ouvintes e telespectadores da nossa Jovem Pan. O seu Tuta é realmente um ícone da comunicação. Como presidente da ABAP, da Associação Brasileira das Agências de Publicidade, eu tive a oportunidade, em 2010, de entregar o prêmio Ícone da Comunicação para o seu Tuta, num almoço em que estavam presentes todas as lideranças do mercado publicitário brasileiro, os principais publicitários, e todos ali juntos para homenagear esse talento que inovou e revolucionou, não só na equipe A, a televisão brasileira, trazendo programas que fazem parte da minha vida e da minha infância, como Família Trapo, Show do Dia 7, os Astros da Jovem Guarda, os festivais da música popular brasileira, como ele fez uma revolução no rádio, ao transformar a Rádio Pan-Americana na Jovem Pan. Eu comecei a ouvir rádio na Jovem Pan. Eu comecei a torcer pelo meu São Paulo Futebol Clube e acompanhar o futebol na Jovem Pan, ao lado do meu pai. E o seu Tuta revolucionou o jornalismo e o conteúdo jornalístico no rádio, com o Jornal da Manhã, criando personagens a partir de jornalistas competentíssimos, independentes, com grande credibilidade, que estão na nossa memória afetiva. Nós estamos falando de Narciso Verniz, o Homem do Tempo, nós estamos falando do Reale Júnior, correspondente em Paris, nós estamos falando de Joseval Peixoto e muitos outros competentes jornalistas que, com o seu Tuta e com a liderança do saudoso Fernando Vieira de Mello, fizeram da Jovem Pan uma marca líder de audiência, sempre inovando, trazendo programas como Hebe Camargo, como Zuz Homem de Mello. Enfim, o seu Tuta era incansável. O seu Tuta fez da Rádio Jovem Pan uma marca querida e presente em todo o mercado publicitário, em toda a cidade de São Paulo. Tanto é que eu vi o seu filho Tutinha, que hoje lidera ao lado do Marcelo, competentemente a nossa Jovem Pan, recebeu o prêmio Caboré do mercado, disputando com outros veículos de comunicação. As agências de publicidade sempre reconheceram na Jovem Pan credibilidade no conteúdo e audiência qualificada, porque a Rádio Jovem Pan sempre primou pela qualidade da sua programação. E hoje a gente perde um ícone, uma pessoa muito querida, que eu tive o prazer de conviver menos do que eu gostaria, porque as poucas conversas que eu tive com o seu Tuta aí na emissora de Rádio Jovem Pan, na Avenida Paulista, com a Joaquim Eugênio de Lima, eu aprendi muito com ele, desde que em 1985, 84, nas vésperas da eleição, eu fui visitá-lo e ele dizia, ao contrário do que estão dizendo muitas pesquisas, pela enquete da Jovem Pan nas ruas, eu te falo, o prefeito de São Paulo que vai ser eleito é o Jânio Quadros. E mais uma vez, o seu Tuta acertou, a Jovem Pan acertou e Jânio Quadros foi eleito prefeito de São Paulo, quando poucos acreditavam. Esse e muitos outros episódios estão na história do seu Tuta, que fez da Rádio Jovem Pan uma rádio presente na nossa vida. Para você promover e construir marca, você precisa posicionar essa marca ao lado de marcas de qualidade. E a Jovem Pan é uma marca de qualidade que faz a conexão das marcas com os consumidores. Isso é muito importante para nós, publicitários. Uma pessoa simples, humilde e querida, que escreveu um livro que eu li de ponta a ponta, Ninguém Faz Sucesso Sozinho, onde ele mostrou a importância daquilo que ele sabia com rara habilidade, que era formar equipe, que era empoderar talentos, que era realmente revelar talentos, né? Nós não podemos esquecer do Osmar Santos, impossível citar todos os nomes que estão aqui presentes, que fazem parte da nossa vida. Revolucionou novamente ao ser pioneiro na Jovem Pan FM, quando ao lado do Tutinha ele criou uma nova programação em FM, revolucionou ao criar a TV Jovem Pan, que é a rádio reinventada na TV e na internet. E o seu Tuta fez isso muito jovem. Com 21 anos, ele já era um talento que se destacava na TV e no rádio. Quando ele assumiu a Rádio Pan-Americana, ele fez da Rádio Pan-Americana, em 1965, se não me engano, esse portento que é a Jovem Pan. Devemos muito ao seu Tuta. O mercado de comunicação no Brasil hoje está de luto e está com o legado que o seu Tuta nos deixa, deixando uma grande avenida pela frente, agora que nós percorremos esse mundo multiplataforma, mas sabemos que quem tem conteúdo pode estar na internet, pode estar no rádio, pode estar na TV, porque as pessoas acordam precisando de prestação de serviço, de entretenimento e de informação de qualidade. E isso a Jovem Pan nos traz todos os dias, graças ao legado do seu Tuta. Um forte abraço para a dona Margot, a viúva do seu Tuta, para o Tutinha, para o Marcelo, para todos os irmãos da família Machado de Carvalho, uma família que está na história da cidade de São Paulo, está na história do Brasil e está na história da rádio no Brasil e no mundo. Ao seu Tuta, o meu muito obrigado e que ele descanse merecidamente em paz, deixando esse legado enorme para o Brasil, para nós paulistanos, para nós paulistas, porque hoje a Jovem Pan é uma rádio em rede, é uma TV em rede, é uma internet que você acompanha no mundo inteiro. Eu, quando viajo, eu acompanho a Jovem Pan e que faz parte da nossa vida. Seu Tuta mudou minha vida ao criar a Jovem Pan. A ele, o meu eterno agradecimento. As homenagens dos mais diferentes segmentos da comunicação ao seu Tuta, inclusive mercado publicitário representado na figura do Luiz Lara, dos mais talentosos e conhecidos publicitários do país. Muito obrigado por sua participação e por esse depoimento. Boa noite e até a próxima. Boa noite, até a próxima, e fico um grande abraço a toda a equipe, a todos os amigos da Jovem Pan, que certamente vão levar esse legado adiante. E a gente vai para Brasília com ele, José Maria Trindade, para também dar um depoimento aqui. O Zé, que está na Jovem Pan desde o fim dos anos 80, não é, Zé Maria Trindade? Cobriu impeachment do Collor, tem uma trajetória muito grande na Jovem Pan e também no comando aí da Jovem Pan News em Brasília. Imagino como você esteja hoje, Zé Maria. Um filme passa pela nossa cabeça, dos funcionários mais antigos aos mais novos, que agora também tem a chance de conhecer um pouco mais do legado do seu Tuta. Zé Maria, abraço. Eu posso bater no peito, Thiago, e dizer: eu tive orgulho de conviver com o seu Tuta. Nós estamos falando de um gênio, um grande profissional, um profeta, como diz o Boni, né? um homem que estava além do presente e entrava no futuro, e uma pessoa maravilhosa. Ele mudou a vida de muitos, muitos que trabalharam e que trabalham na Jovem Pan e também de quem ouve a Jovem Pan. Eu tenho várias passagens com ele. A minha contratação foi o Fernando Vieira de Mello, me ligou, me chamou para ir em São Paulo e a reunião que eu tive com o seu Tuta. Eu disse: eu não sei falar em rádio, eu trabalhava na época com revista, estava vindo da revista Senhor, que era uma revista que virou a revista Isto É Senhor, uma revista de economia, e só escrevia, e achava que tinha sotaque e que não falava bem em rádio. E ele falou: não, aí há um certo preconceito, nós estamos falando de jornalismo e não estamos falando de um locutor que fala o que não sabe. E aí eu entendi ali o tamanho da Jovem Pan e como era a proposta dele para Brasília. Eu sempre trabalhei para a Jovem Pan aqui em Brasília. Seu Tuta, ele tinha um jeito especial de fazer a programação. E nós devemos a comunicação moderna a ele. Não é só na área de futebol, mas do jornalismo também. Em transmissões que às vezes a gente pensava serem intermináveis, grandes, de CPIs, de pronunciamentos inteiros e de depoimentos em CPIs, mas ele transmitia a Brasília. Éramos a internet quando não existia internet. Não tinha um jornal que não tinha um rádio escuta, ouvindo as notícias da Jovem Pan para aprofundar ou simplesmente publicar no dia seguinte no jornal, né? E esta era a ideia. O seu Tuta me disse uma certa vez: olha, toda rádio é um microfone, o fio e o transmissor, tudo igual. O que nos difere das outras é a reputação, é a credibilidade. E é isso que o seu Tuta vendia, reputação e credibilidade. Isso ficou impregnado em mim. Outra posição firme dele e que me ensinou, quando eu estou com o microfone da Jovem Pan aqui no Congresso Nacional, Palácio, Esplanada, onde estiver, você está Jovem Pan. Você é o diretor da Jovem Pan. Para o olho do entrevistado, você é a Jovem Pan. Então, eu sempre tive um cuidado muito grande desta responsabilidade de, com o microfone na mão, me entender como a Jovem Pan, como ele, como um dono da Jovem Pan, como um diretor da Jovem Pan. E é assim, porque para a cara do entrevistado, você está ali. Então, assim, essa reputação que vem não do microfone, não do fio, não do estúdio, mas da credibilidade, é muito importante e é a alma da empresa. Numa certa feita, olha que coincidência, ele me contou sobre o casamento dele. O Agnaldo Raiol cantou no casamento dele. E foi, segundo a narração dele, uma tragédia, porque foi muita gente, a igreja era pequena, foi muita gente e muito difícil. O casamento quase que não acontece. E ele e o Agnaldo vão exatamente no mesmo dia se encontrar no céu. Toda a minha atividade profissional em rádio, agora na televisão, vem exatamente da Jovem Pan. Não tem outra história, não tem outro caminho, né? E eu aprendi a conviver com a família, com o seu Tuta, dando os valores da Jovem Pan. A Jovem Pan é uma empresa que tem história e que tem raízes. E as raízes são, seu Tuta, é isso. Os filhos, o Tutinho, o Marcelo, as meninas, a dona Margot, todas fazem parte desta família. Administrar uma empresa familiar não é fácil, é um desafio, mas é muito importante porque a empresa tem alma. Um veículo de comunicação precisa ter alma. Um veículo de comunicação tem que ter personalidade. E essa personalidade foi transmitida através do seu Tuta pela família e nos traz até hoje. Então, é muito triste. É um homem honrado. E a história dele coincide com a história da comunicação no Brasil, da moderna comunicação. Me assustava a possibilidade dele de antever o futuro, um profeta, como disse o Boni, mas ele previa. Quando eu vi o seu Tuta usando as mídias sociais, o Orkut, eu assustei. Estava lá o seu Tuta como jovem com a página, dando palpite em tudo, ele mesmo teclando lá no Orkut. E eu falei, gente, e outros veículos vieram, ele criou online, me ligou. Olha, nós vamos criar aqui uma espécie de televisão na internet. Isso aí tem futuro, a internet. Eu quero colocar um pé na internet. Criou a Jovem Pan Online lá atrás. Quando as outras emissoras começaram a colocar câmera de estacionamento no estúdio, a gente já tinha uma televisão com editor, com diretor de imagem e tudo, para se ter uma ideia. Então, nós estamos falando de um gigante da comunicação do Brasil, de um herói, né? E que nos ensinou a todos os funcionários a usar os meios. Nós, aqui na Jovem Pan, usamos os meios que dispomos. Tecnologia moderna, mas quando não tem, vai a força, vai o suor. E é assim que se faz uma personalidade numa televisão e num sistema de rádio. Hoje um gigante, quando eu entrei, era só a Jovem Pan de São Paulo, a AM, né, que transmitia. Hoje é a maior rede do país, né, tem a televisão. Aqui em Brasília nós inauguramos a rádio 107.5, que é uma rádio nova, News, Jovem Pan News, que é do grupo. E eu me sinto orgulhoso e feliz de ter podido, de ter o privilégio de conviver com esse gigante, com esse ídolo da comunicação, que é respeitado, inclusive, pelos adversários. Nós não temos adversários, os concorrentes, né? As outras televisões, todos adoram o seu Tuta. Ô Zé, você falava da imagem, né? E o Marcelo Matos está aqui, ele não deixa a gente mentir. Quando nós éramos a Jovem Pan, nós éramos apenas repórteres de rádio, né? A gente já usava terno e gravata, Marcelo Matos, porque nós éramos a imagem da Jovem Pan na rua, isso, né? Uma história conhecida nos bastidores. Mas é bom contar para o público. O José Maria colocou, é verdade, porque havia aquela situação, você estará bem posicionado e adequado com essa vestimenta em qualquer lugar, seja uma reunião com empresários, que a maioria vai estar, políticos e tal, e também cobrimos incêndios também com terno, né? Quer dizer, aquela questão. Então foi isso, realmente, quando a gente sai com o microfone, aquilo não tem como dissociar. É por isso que essa questão, se eu emitir uma opinião hoje, você, o Vanderlei, o Caniato, você está ligado à Jovem Pan. Então por isso que você tem que também ter o seu cuidado, porque você faz parte dessa história. E o Zé Maria, você falava dos dois impeachments, né? E foi essa evolução da Jovem Pan, foi muito grande, porque era uma rádio voltada mais para São Paulo, né? Vivia, porque a gente falava, né, que o rádio cuida do dia a dia, aquela rua que está esburacada, aquele semáforo que está queimado, aquela árvore. Mas a Jovem Pan foi se expandindo a chegar em Brasília, virar uma rádio nacional. E da mesma forma também, a questão da internet, os aplicativos, hoje você pode estar no Japão, pegar seu celular e ouvir ao vivo agora o que nós estamos falando em tempo real. Quer dizer, o rádio ganhou muito com isso. Para a gente chegar até 2016, aquela transição que nós estávamos do rádio para a internet, para o streaming, e a grande cobertura que nós fizemos em 2016, o impeachment, né, que a gente fez na Câmara, no Senado, já com imagens, e a partir daquele momento acaba impulsionando toda essa situação que vivemos. Há uma amplitude muito grande, visualizações no nosso canal do YouTube, depois para chegarmos onde chegamos aqui na televisão. E o Zé Maria sempre presente em Brasília, como é aquilo que ele falou, empunhando o microfone da Jovem Pan, com muito respeito, e é claro, eu estive em Brasília e sei do respeito da Jovem Pan lá por lá, Zé Maria. Daniel, e o Daniel vai passar pro Vanderlei Nogueira, mas eu queria contar uma história rápida. Sim, aqui. Claro, quando claro. Eu entrei na Jovem Pan em 2005, ainda nós usávamos gravador de fita para entrevistar as personalidades na rua, né? E aí me deram um gravador, só que o gravador não tinha o emblema da Jovem Pan. E eu falei, eu vou trabalhar na Jovem Pan, eu quero um gravador com um emblema, né? Aí falaram, vai lá na sala do seu Tuta, que ele que te dá o emblema, o adesivo, né? Aí eu entrei lá, eu já tinha conversado com ele uma outra vez, eu falei, o seu Tuta, todo tímido, né? Eu preciso de um adesivo para colocar aqui no meu gravador. Ele abriu a gaveta dele, ele tinha um bolo de adesivos, e ele que pegou o adesivo, ele que colou no meu gravador. Ele tinha essa preocupação, cuidado, com a imagem. Né? A rádio é minha, então você estará na rua representando a emissora. Então essa é uma história que pouca gente imagina que aconteça, o diretor-presidente colocando o emblema no gravador de fita. O Marcelo passou por isso e o Vanderlei também deve ter passado por isso muitas vezes, né? Muitas histórias, bastidores, né? Vanderlei Nogueira, que trabalha aqui desde os anos de 1970, né? Que ano, precisamente? 7/7/77. 47 anos empunhando o microfone do Grupo Jovem Pan. Eu tive a honra de ter convivido com o seu Tuta por décadas. Aqui, nesse desfile de depoimentos importantes, todo mundo acompanhou e vai continuar acompanhando nas próximas horas, sem dúvida a gente... teve uma imagem do seu Tuta como criativo, como empreendedor, como empresário importante na área da comunicação do Brasil. E é isso e muito mais, e muitas coisas mais vão surgir nessa linha. Tivemos aqui alguns depoimentos de bastidores, reveladores, revelando mesmo a personalidade e como o seu Tuta se comportava com os seus colaboradores. Eu não preciso enaltecer a competência do seu Tuta, mas eu posso levar dois ou três exemplos para que as pessoas que nos acompanham, que assistem essa homenagem que o Grupo Jovem Pan faz ao seu mentor, saibam com quem nós estávamos nos relacionando ao longo de todo esse período. Eu sou profundamente grato, tenho uma enorme gratidão e admiração pelo seu Tuta, no campo pessoal e no campo profissional. Sou grato ao seu Tuta por inúmeros momentos, inúmeras, incontáveis situações. E hoje me perguntaram, me pediram que eu falasse algumas coisas. O seu Tuta pensou em algumas coisas que eu não pensei antes. Um dia o seu Tuta me chamou e disse que queria fazer um programa noturno, ao vivo. Eu disse para ele, mas nós temos um programa noturno. Ele disse, mas não é isso que eu quero. Eu quero um programa ao vivo, de 2 horas, com todo mundo ao vivo, porque o rádio dorme nesse horário. As pessoas desligam e vão embora para casa. Eu quero acordar o rádio de São Paulo. E nós fizemos um programa, ele criou, no Pique da Pan. O programa ficou no ar 30 anos. Só mudou porque nós chegamos com a televisão agora, as coisas mudam, a programação é diferente. De qualquer maneira, é isso. E no dia que ele me convidou para fazer o programa, eu quero um programa assim, assim, assim, quero que você faça. Nossa, passou pela minha cabeça, poxa, um programa apresentado por mim na Jovem Pan é sonho dourado. Quase tive uma disenteria. Aquele convite fascinante que você, como profissional, um dia espera. Quando eu fui responder, ele disse, não responda agora. Vai para casa e pergunta para sua mulher o que ela pensa. Porque eu não quero acabar com o seu casamento. Fiquei olhando para ele. Você nunca mais vai poder receber, a sua mulher e você, alguém na casa para jantar. Vai ser muito complicado. E para você é de segunda a segunda. Porque você faz jogos durante a semana, faz jogos no final de semana. Então, acabou a noite para o casal. Se der certo, se você aceitar, vai ser um sucesso para nós. Mas vai e pergunta para a sua mulher. O que eu menos quero é acabar com o seu casamento. Eu fui para casa e falei com a minha mulher assim que eu cheguei. O senhor Tuta falou isso, isso, isso, isso. Ele tem razão. Ela falou, ele tem razão, mas eu sei que você quer. Aceite. Foi exatamente o que aconteceu. Por 30 anos, ela, entre aspas, a gente brinca muito, virou viúva de marido vivo. O senhor Tuta estava certo. Mas ela estava preparada, eu também, e o casamento persistiu, está persistindo até hoje. Então, ele pensou antes que eu pensasse na minha família e na minha vida pessoal. A minha filha gravava poesias aqui, ela é atriz, radialista, publicitária, ela gravava poesia com o grande Newton Travesso. Foi destacado aqui quando começou a Jovem Pan Online, o nosso estúdio no 20º andar. Era o início de tudo, mas lá se fez coisas espetaculares. E com o Newton Travesso orientando, com o texto do poeta Álvaro Alves de Faria, a Patrícia Rizzo, ela gravava as poesias. Lindas poesias. E de grandes homens do teatro, enfim, muito legal. E também fazia os melhores momentos da Câmara Federal e os melhores momentos do Senado Federal. Aqueles discursos que se podia pensar alguma coisa que os deputados ou senadores falavam e se colocava no dia seguinte no Jornal da Manhã. Era o de olho no Congresso. De olho no Congresso. De olho no Congresso, perfeito, Thiago. E isso era o que ela fazia. Um dia eu estava no Morumbi, toco o telefone. Aquele LP, para aqueles que sabem, uma comunicação direta da nossa central técnica com o estádio. O operador atende, assustado, falou, seu Tuta no telefone, quer falar com você. Eu falei, fiz alguma bobagem e vai me demitir do alto da Avenida Paulista no estádio no Morumbi. Escuta, você vai ver a sua filha? Eu falei, eu vou. Ele falou assim, pede para ela falar comigo amanhã de manhã. O senhor quer que eu dou algum recado? Pede para ela falar comigo amanhã de manhã. Tá, vai pro jogo, tchau. Desligou. Eu liguei para a Patrícia e falei, olha, amanhã cedo o senhor Tuta pediu para você falar com ele. Você fez alguma bobagem? Não fiz nada, então vai lá falar com ele. Ela foi e ele fez a proposta para ela apresentar o programa da tarde. E ela impactou com aquele convite e respondeu para o senhor Tuta. Senhor Tuta, o senhor está falando sério? O senhor vai contratar uma mulher com essa barriga? Ela estava grávida de 7 meses. Eu e minha família não esquecemos disso. Ele olhou para ela e disse, vou, quero que você aceite. Faça o programa, quando a menina nascer, você cuida dela, depois você volta. Ela voltou e ficou 7 anos. Esse é um dos casos envolvendo a minha família. Poderia falar aqui muito e vou falar nos próximos dias, mas eu vou citar um que não me envolve e não vou citar o nome, para que as pessoas saibam de quem nós estamos falando e quem está sendo homenageado nesse momento. Uma pessoa daqui da rádio, profissional de microfone, teve um problema de saúde muito grave e foi internado. Eu fui visitá-lo. E quando voltei, o senhor Tuta estava no corredor e perguntou, você foi no hospital? Falei, fui. Como é que ele está? Falei, está razoavelmente bem, vai se recuperar, mas ele ficará com sequelas. Entre elas, a fala. Profissional de microfone que perdeu a fala. E ele está preocupado, seu Tuta, porque ele falou com dificuldade, mas ele acha que será demitido. Seu Tuta disse para mim, volta para o hospital e diz para ele que não será demitido. E que a minha emissora vai contar com ele na produção, fora do palco. Ele ficou conosco muitos anos. Esse é o seu Tuta. É isso. Muita emoção, depoimento do Vanderlei Nogueira. É até difícil para a gente também escutar tantas histórias emocionantes, mas que apontam para algo que era muito conhecido entre os funcionários aqui da Jovem Pan, essa generosidade, esse lado humano do seu Tuta. São inúmeras histórias, a gente que está aqui, a gente escuta, principalmente dos mais antigos, né, Tiago? Sem dúvida. Bom, o Vanderlei aqui é o nosso veterano, né? O Marcelo Matos tem muitos anos também, bem mais do que eu. E essa questão da generosidade é interessante, né? Porque quando eu entrei aqui na Jovem Pan, o seu Tuta me chamou e falou assim, né? Olha, você tem um sobrenome muito complicado, né? Você não quer mudar o seu sobrenome? Cria um e tal. Aí eu falei, ah, seu Tuta, eu vou pensar. Eu fui para casa e falei, o que eu vou falar pro dono da emissora pedindo para eu mudar o meu sobrenome, que é um sobrenome complicado, né? Mas eu já tinha 8 anos de trabalho numa outra emissora, na Rádio Dourado, e vim aqui para Jovem Pan. Aí no dia seguinte eu cheguei para ele e falei, seu Tuta, olha, me desculpa imensamente, mas eu não vou mudar o sobrenome, porque alguns assessores de imprensa já me conhecem, alguns políticos também, cobria política muitos anos na rua aqui na Jovem Pan. Aí ele, em pé, normalmente ele conversava com a gente em pé, com o braço para trás assim, ele falou, não se preocupa não, olha, com o Berrache ou sem o Berrache, você vai ser destaque aqui na Jovem Pan. E virou as costas e foi embora. Eu fiquei sem falar, não sabia o que falar, Marcelo. Mas a gente tem muitas histórias que cada funcionário viveu uma história com ele, com certeza, né? São histórias muito pitorescas e se a gente conta hoje, as pessoas não acreditam, Marcelo Matos. Exato, às vezes a gente estava na redação também, assim, tinha aqueles grupinhos, aí do nada aparecia seu Tuta, assim, ele brincava com a gente e tal. E, claro, você se retraía, né? Porque é o dono da empresa, pô, já chegando. Mas ele chegava com simpatia, é sempre muito educado. Mas, tá, são raras as empresas que você vai poder falar com o dono, passando ali pra você. É óbvio que também você não vai chegava pra ele e falar, tá calor hoje, né, seu Tuta? Não, não era isso. Mas ele te deixava aberto, como o Thiago disse, em várias oportunidades. E o Vanderlei muito mais ainda, né? Porque era um contato muito, o esporte era muito, um contato muito direto, né, Vanderlei, com ele e tal. Então ele era uma pessoa sempre aberta mesmo para receber, para te ouvir, e a gente mostrou a questão do livro, foi um momento de muita felicidade na vida dele mesmo, né? Esse livro, quando a gente foi fazer o lançamento, foi um sucesso e a gente percebia que ele ficou muito animado, porque é isso, eu acho que contar a sua história e as histórias que valem a pena ser contadas é muito importante, até porque, né, a vida passa muito rápido, né? E aquilo que a gente estava dizendo é dos primórdios da TV, do rádio e tal, então é um, o Thiago que adora fazer, é um documentarista e um escritor também, então isso é fundamental, né? Então ele contou a história da vida dele, ficou muito feliz. Eu me lembro daquela noite lá que nós estivemos então na Saraiva, ali no shopping de Higienópolis, né? E mais de 6.000 pessoas, personalidades, e foi um momento muito, muito histórico daqui para casa, e ele ficou muito feliz, né, realmente, quando ele conseguiu formalizar esse livro e entra para a história. Evidentemente, ninguém faz sucesso sozinho, também numa demonstração de que é verdade, como é que você não faz nada sozinho. Ele sabia justamente que ele precisava contar com outras pessoas de confiança para poder colocar a Jovem Pan onde ela sempre esteve. Foram muitas contribuições, né, para a comunicação, para o jornalismo, para a rádio e para a TV aqui no Brasil. Tiago. Pois é, e o Marcelo fala do livro, né? O Ninguém Fez Sucesso, Ninguém Faz Sucesso Sozinho, do seu Tuta, lançado em 2009 na Saraiva, que foram 6.000 pessoas. E nós recebemos agora o jornalista que escreveu esse livro, colheu as histórias do seu Tuta e escreveu, obviamente, na primeira pessoa, o livro Ninguém Faz Sucesso Sozinho. Ele também era comentarista aqui da Jovem Pan. Estou falando de José Neumann e Pinto. Neumann, é uma honra receber você aqui. Claro que num momento muito difícil para todo o grupo Jovem Pan, mas eu queria que você falasse e contasse a história, né? Como é que foi para você como jornalista colher o material que o seu Tuta gravava, porque ele começou fazendo livros, pouca gente sabe também, ele levava um gravador para casa e ia contando as histórias dele. E esse gravador ia pro Neumann e o Neumann ia transcrevendo as histórias. É claro que eles tiveram muitas entrevistas frente a frente, aqui mesmo no 24º andar, né, onde era a sala do seu Tuta, e o Neumann conta essa história agora para a gente, não podia faltar dessa nossa cobertura muito especial. Boa noite, Neumann, bem-vindo, muito obrigado. Boa noite, Thiago. É um momento muito doloroso esse meu tempo agora. Perdemos o Austin Oliveto, perdemos o Vladimir Carvalho, agora estamos perdendo o Tuta. E o Tuta é uma pessoa que teve uma importância muito grande na minha vida como jornalista. Até hoje, muito tempo depois de eu ter... saído da PAN, eu sou reconhecido pela voz e pela minha passagem na PAN. Foi realmente uma passagem importante, oportuna, uma passagem que eu aprendi muito com o Tuta, que era um gênio do rádio. E isso está tudo registrado no livro que eu escrevi. Tem até um detalhe, Tiago, engraçado, que ele queria que eu pusesse o meu nome na capa. E eu disse, não, o livro é seu, eu sou apenas aqui o Ghostwriter, eu sou o escritor fantasma, o livro é seu. E ele ficou chateado comigo, porque ele queria... Depois o livro fez um enorme sucesso, ganhou o prêmio, um dos poucos prêmios literários que tem realmente importância e qualidade no Brasil, que é o prêmio da Associação Paulista do Escrito e Arte, o melhor livro do rádio, né? Com muita dor, né, depois de algumas perdas importantes para mim, essa perda também é importante, até porque o Tuta estava completamente isolado já há bastante tempo, né, e eu só tinha notícias assim de longe, muito esparsa, né. Lamento demais a morte, cumprimento a família toda, com muita dor. Pois é, e Neumann, naturalmente, durante esse processo de organização desses arquivos, eu presumo que você tenha alguma passagem curiosa, inusitada, algo que tenha chamado a atenção, que você gostaria de destacar e compartilhar com o público em um dia como hoje, que a gente precisa, claro, enaltecer e destacar esse legado do seu Tuta, né? Bom, já faz muito tempo, né? E eu sou velhinho, tenho 73. De qualquer maneira, eu queria, antes era relatar como o Tuta entrou na minha vida, né? Eu era editor de política do Estadão e eu tinha passado pelas mãos de João Batista Lemos na Folha. O João Batista Lemos era muito amigo do Fernando Vieira de Mello. Então eu frequentava muito a PAN, conversando com o Fernando. O Fernando me convidava sempre para eu fazer comentário na PAN, né? E eu brincava com o Fernando, dizendo, não, eu não quero ficar fazendo comentário, o cara no banheiro tomando banho e eu comentando no rádio, não quero. Depois o Fernando saiu, foi fazer a rádio dele lá com o Digênio e eu fiquei. E, aliás, eu assumi. Eu assumi a partir, o seguinte, o meu irmão, nessa época que eu frequentava a PAN, com o Fernando, eu conheci o Zé, né? E o Zé já era vamos dizer, o substituto do Fernando, né? E o Zé foi a nossa conexão. E eu já também fiz logo, todo esse tempo que eu passei na PAN, amizade com os técnicos da PAN. E a PAN é a maior revolução do rádio brasileiro. Realmente é um momento da maior relevância, porque a família Machado de Carvalho vinha na televisão. Pode falar, Neumann, estamos ouvindo. Tá. Aqueles atentados terroristas que incendiaram, e tem uma história muito engraçada, né, que o Tuta me contou, isso está registrado no livro, que o grande problema é que o velho Paulo, né, o pai do Tuta, geriza por seguro, né? Então ele não equipamentos, das instalações, e todos aqueles atentados terminaram por queimar a PAN. Enquanto isso, lá na Praça Marechal Deodoro, tinha um pardieiro onde funcionava a TV Paulista. E a TV Paulista se transformou na TV Globo. Tinha um alto índice também de incêndios. Aí nem era sempre incêndio de atentado, era um pardieiro mesmo, né? E o Roberto Marinho, muito mais esperto e menos queixoso, não tinha histórias que o doutor Paulo teve na infância ou na juventude contra os seguros, né? Fez um seguro bom, depois fizeram aquele acordo com os americanos, e aí a Globo ganhou a grande supremacia, inclusive empurrando a Tupi para o esquecimento e tal. E quando foi a Record ficou com o Paulinho, né? E a PAN foi o que ficou na herança aí pro Tuta. E o Tuta transformou, junto com o Fernando Vieira de Mello, uma equipe de jornalismo que fez um grande... constituiu um grande marco na história do rádio jornalismo no Brasil. Tem uma história, inclusive, muito engraçada minha. Uma vez o Luciano, tá ligado? Bom, a gente vai refazer o contato com o Neumann. Agora sim, Neumann, vamos lá. Problema na comunicação, mas pode continuar falando, por favor. É o problema aqui do meu computador, que está dando hoje, por incrível que pareça, parece que está bem lamentando a morte do Tuta, problemas aqui na conexão, né? Mas o Silvio Santos, ele mandou o Luciano Calegari me procurar para nós fazermos um programa... quando eu comecei na PAN pelas mãos do meu irmão mais novo, fundou esse comentário direto ao assunto, que passou a ser minha marca registrada agora, por exemplo, um canal de YouTube que eu tenho com 328 comentário SBT, na rádio do Estadão, na ESPN, depois Rádio Eldorado e tal, sempre com esse nome. Né? Agora... Interrupção no sinal, né? A gente vai refazer o contato com o Neumann, né? A gente já vai agradecê-lo pela participação aqui, porque os depoimentos são muitos que vão chegando. O Neumann, então, ele mesmo diz que foi o ghostwriter, né, do livro Ninguém Faz Sucesso Sozinho, mas o Neumann teve muito destaque aqui na Jovem Pan, inclusive o irmão dele, que era o Anchieta Filho, apresentou por muitos anos também o Jornal da Manhã. Canhato. Isso, claro que ao longo dessa programação especial abriremos espaço para as muitas pessoas que trabalharam no grupo Jovem Pan, que conheceram o seu Tuta. É preciso destacar essas histórias e os muitos episódios para homenagear o seu Tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Assim como Marcelo Matos, que já está há muitos anos aqui na Jovem Pan, eu tenho o prazer de trabalhar diariamente com o Marcelo Matos, que sempre compartilha essas histórias de bastidores do jornalismo. Seu Tuta, uma figura sempre presente, né? Orientando os profissionais, os jovens profissionais. Muitos foram lançados aqui. Mais cedo eu falei sobre aquele JP, um JP gigante que tem em um corredor aqui da Jovem Pan, no 24º andar, na redação de jornalismo, com as fotografias de muitos profissionais que as pessoas nem fazem ideia, mas que começaram aqui, que se desenvolveram aqui na Jovem Pan. Jovem Pan sempre dando esse espaço pelas mãos do seu Tuta para que as pessoas trabalhassem em diferentes áreas. O nosso amigo Fábio Piperno, por exemplo, ele trabalha no jornalismo político e também no jornalismo esportivo. Mais cedo, Daniel Leandro deu o mesmo exemplo, né? Trabalhava fazendo a cobertura de cidades da política aqui de São Paulo, mas também teve essa oportunidade, pelas mãos do seu Tuta, de trabalhar com o jornalismo esportivo, né? Um traço, uma qualidade, uma característica do seu Tuta. É aquilo que nós falamos também com o Milton Rodrigues Leite e o Vanderlei Nogueira, né? Que estava falando que ele fazia... O Vanderlei, eu escutava o Vanderlei. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu cheguei aqui na redação, nossa, eu adorava o Vanderlei Nogueira. Meu pai escutava sempre, escutou o Jovem Pan, né? Eu, mesmo sendo Sorocaba, naquele momento lá, pegava muito bem a Jovem Pan lá. Hoje é muito mais complicado por causa da interferência e tudo mais. Mas o AM entrava muito lá. Meu pai sempre escutava aquela história do vambora, vambora, vambora. Quando você estava atrasado na escola, 7 horas da manhã, puxa, vou entrar atrasado. E escutava, adorava, sempre gostei de esporte, escutei, buscava muito Vanderlei. Quando eu comecei aqui, você via os ídolos, né? Que você acompanhava pelo rádio e estava, no final das contas, trabalhando. Você entrar no jornal na manhã, era até hoje é uma responsabilidade. Você imagina a hora que você está começando, né? Como eu repito, né? Eu não sabia diferenciar Marginal Tietê da Pinheiros aqui quando eu cheguei aqui em São Paulo. E depois você vai aprendendo aos poucos. E são as oportunidades que são dadas, né? Então o Vanderlei fazia esporte, fazia jornalismo. O Milton falou aqui, fazia o show da manhã, fazia também o jornal da tarde, depois narrou futebol. Então, assim, e sempre a equipe jovem. Até recentemente a gente estava conversando, um grupo de jornalistas, até um jornalista que passou por aqui, já está em. Ele andou. E muitas vezes se fala assim, ele falou: olha, eu só consegui estar onde eu estou hoje, porque a Jovem Pan teve coragem de me colocar pra rua e eu trazer, entregar a reportagem, e isso foi uma marca aqui da empresa, né? E claro que você tem que ter o seu desempenho também, não pode passar vergonha, né? No padrão, existe um padrão, mas isso sempre foi a marca da casa aqui, de dar oportunidade. E a partir do desenvolvimento você vai assumindo pautas mais importantes, coberturas mais importantes. E o Thiago sempre citou, né? A gente falou do impeachment, também uma marca da Jovem Pan são as coberturas, né? Então havia uma mobilização muito rampa. Eleição, julgamento, então a gente sempre teve desastres, né? Avião da TAM, infelizmente 1, 2, cratera do metrô. Então havia, né, todo um comprometimento que a gente ia para lá, sabia, olha, hoje a gente não sabe a hora que a gente vai voltar, mas a gente vai ficar lá até, né? O próprio último da TAM, o Thiago foi para lá, foi aquela situação horrível, né? Atravessou a pista, pegou o outro lado. Então é uma marca também dessas oportunidades e o profissional tem que fazer mais de uma coisa mesmo. Pingo nos Is. Oferecimento Aliança Colchões. Excelência em conforto. Nos shoppings Recife, Rio Mar e Pátio. FM Prime. A loja referência em veículos no Recife. Com o showroom mais prime do Nordeste. Você mora no Grande Recife e está pensando em vender ou comprar um carro? Venha para a HN Veículos. A loja referência em automóveis nacionais e importados. HN Veículos. Avenida Beberibe 672 em Cruzilhada. Fone 3366-2537. Siga no Insta. @HN Veículos. A maior audiência jovem do Brasil. 95,9. Jovem Pan. Recife. Quando se trata de saúde ocular, a referência é a Oftalmax. Com o programa Mais Pop, você realiza consultas, exames e cirurgias em até 10 vezes sem juros, sem precisar de plano de saúde. Nossos médicos especialistas estão prontos para atender você nas unidades do Pina, Madalena e Shopping Tacaruna. Consulta de rotina ou cirurgia? Estamos aqui para cuidar da sua visão. Agende já pelo WhatsApp 99273-7052. Oftalmax, servindo com qualidade. Responsável técnico Dr. Hermano de Melo Alves, CRM 11427, RQE 4321. Neste mês de novembro, a Pendragon Chevrolet tem ofertas e condições imperdíveis para você realizar o sonho de ter o carro novo ou seminovo. Só na Pendragon você encontra facilidades de pagamento e os modelos mais desejados da Chevrolet, que combinam segurança, tecnologia e conforto. Quer mais motivos que esses para visitar uma das lojas Pendragon? É a sua chance. Passe em uma das lojas Pedragon e descubra porque somos referência quando o assunto é Chevrolet. Paz no trânsito começa por você. Fator Premium, uma oficina mecânica especializada em suspensão. Siga @FatorPremium. E a temperatura no Recife, 27 graus. Seu carro parece uma escola de samba? Algo está lhe incomodando? Como pancada, ruído, rangido. A oficina Fator Premium é especializada em suspensão. Nossa proposta é deixar seu carro como uma bolinha de borracha. Estamos aqui no Recife, pertinho de você. WhatsApp 99791-2653. E siga o @FatorPremium. Jovem Pan. Sábado, 9 de novembro, Downtown Aldeia Festival. Últimos ingressos do primeiro lote na evenix.com. Pneu Delivery, comodidade, praticidade e economia é na Pneu Delivery. Fone 98288-0000 e a hora na Pan. Jovem Pan, 8 horas. Ei, você, é você mesmo que está ouvindo o rádio no seu carro. Precisa trocar os pneus? Ligue agora na Pneu Delivery, 982880000. Escolha seus pneus e receba na oficina mais próxima. As melhores marcas e os melhores preços com muita praticidade. Siga no Insta, @ Pneu Delivery. Jovem Pan. Madre para todas as suas conquistas. Agende já a sua visita ou teste de admissão. Colégio Madre de Deus.com.br. Contar um pouco da história da competição, eu fui o coordenador geral ao longo de toda a história da competição. E aí nós estávamos todos esperando uma mesa chique, né, grande e tal, uma empresa multinacional, importante, e todos aguardando, a diretoria da empresa estava de um lado, nós estávamos do outro lado, e a cadeira principal aguardando o homem que assinava o cheque chegar. Chegou essa pessoa, sentou, todo mundo cumprimentou, e aí alguém da direção começou a apresentar. Esse é o vice-presidente da Jovem Pan, é fulano. Quando chegou a minha vez lá, aí a pessoa disse o seguinte: não precisa apresentar, eu conheço. Eu falei: você me conhece? Todo mundo ficou olhando aquela brincadeira, você me conhece? Pensei que ele é outra rádio, alguma coisa assim, né? Falou: conheço, eu participei da Copa. Ah, é? O senhor participou da Copa? Participei. Qual é o seu colégio? Qual foi o seu colégio? Ele falou: Colégio Meninópolis. Eu falei: de Moema, né? Ele falou: é, de Moema. Eu falei: poxa vida, chegava sempre em etapas avançadas da competição, mas nunca foi campeão o time. Ele falou: é verdade. E você jogava? Joguei. E você me entregou duas vezes a camiseta. Eu falei: entreguei? Eu mesmo entreguei? Eu esquecia, porque tanta... Ele falou: é você que me entregou. Eu falei: posso fazer uma pergunta? Silêncio na plateia, né? Eu falei assim: eu tratei você bem? Ele falou: claro, muito bem. Eu falei: Marcelo, brinquei com o Marcelo, nosso vice-presidente. Marcelo, então tá tranquilo, negócio fechado. Aí todo mundo começou a rir. Tá? E essa empresa ficou conosco muitos anos, né? Patrocinando várias edições. Eu estou só falando isso porque foi uma grande sacada do seu Tuta há tantas décadas atrás para atrair a garotada, tendo seus jogos transmitidos pela equipe de esportes da Jovem Pan. Foi mais uma grande sacada dele e do grupo Jovem Pan. Bom, a cobertura vai seguir, obviamente, aliás, é o mínimo que todos nós aqui podemos fazer para homenagear essa figura importante, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: benefício de prestação continuada. INSS cria força-tarefa de servidores para atender a pedidos de desbloqueio do BPC em todo o país. Beneficiários precisam fazer atualização cadastral no CAD único a cada 2 anos para não terem o benefício bloqueado. Raquel Mariano. Quem teve o BPC bloqueado por falta de atualização no CAD único pode pedir o desbloqueio pelo telefone do INSS no número 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. A gente te explica mais sobre o que você deve fazer se o seu BPC estiver suspenso. E mutirão também para cirurgias ortopédicas. O Ministério da Saúde vai oferecer até 4 vezes mais orçamento para estados atenderem crianças que sofrem com a síndrome congênita da Zika. Iniciativa faz parte do programa Mais Acesso a Especialistas, na modalidade Mais Cirurgias. E ainda, Enem. Mais de 3 milhões de estudantes fizeram a prova, que é porta de entrada para o ensino superior no país. Taxa de abstenção na primeira etapa foi menor que a do ano passado. E no próximo domingo tem mais. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O INSS montou uma força-tarefa de servidores para atender a quem teve o benefício de prestação continuada bloqueado por falta de atualização cadastral. A procura por informações sobre o desbloqueio do benefício lotou agências do órgão.